Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Esses dias que nós ficamos sem enviar devocional, estávamos gravando vídeos para o canal Metanoia, tá bem? Então, podem. Aqueles que oram por nós ficarem tranquilos, ficar tranquilos, porque está tudo em ordem. Nós vamos trabalhar com o texto de 1 Coríntios, que para muitos é motivo de controvérsia e motivo de questionamento, problemática, mas na verdade. Se observarmos o texto de início, logo nos primeiros versículos, nós já podemos entender todo o contexto da primeira parte de 1 Coríntios até o versículo 16. Não há nenhuma problemática, não há nada que possa causar nenhum dissabor, pelo contrário, nós vamos entender claramente o que Deus está falando. E depois nós temos algumas questões de usos e costumes que não precisam ser observados hoje e fechamos com a Santa Ceia, tá bem? Hoje eu vou abrir mão da devocional de abertura e farei isso porque o capítulo é um capítulo que exige um cuidado e também pela extensão do próprio capítulo, tá bem? Então vamos lá. Eu quero que você entenda bem os primeiros versículos. Se você entender bem os primeiros versículos, aí tudo, rigorosamente tudo da primeira parte fica fácil de compreender. Diz assim 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz: Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Aqui Paulo está dizendo, ele se tornou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, e está convidando outros, sede meus imitadores, sejam seguidores de Jesus também, sejam discípulos de Jesus também, tá bom? Sede meus imitadores, não é exatamente ser imitador dele, Paulo, é ser imitador na ação de seguir a Jesus, na decisão de seguir a Jesus. Por isso diz no versículo 1: Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Agora sim, o motivo de atenção. E se você prestar atenção, repito, tudo fica absolutamente claro. A reverência na adoração, né? Versículo 2. Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim e vos tende apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. Atenção. Versículo 3. Cristo é o cabeça de todo homem. Então o texto já coloca como cabeça maior o soberano, o eterno. Ele é o cabeça. Ele é a autoridade. Desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Então, há toda uma lógica apresentando o princípio de autoridade. Se você pegar pelo final, Deus, o cabeça do Messias. E o Messias não ficou de modo nenhum constrangido com o fato de Deus ser o cabeça dele. Cristo é o cabeça de todo homem. E nós não devemos ficar constrangidos por Cristo ser o cabeça de todo homem, já que Cristo nunca foi um tirano, um arbitrário, um ditador, um treslocado. Pelo contrário, ele é o cabeça, ele é a autoridade maior sobre todo o homem e Deus, a autoridade maior sobre todo o universo. Porque aqui a diferença entre Deus e Cristo é que Cristo significa ungido, Messias. Então, na condição de Messias, o texto está falando Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. O homem, cabeça da esposa. Deus, o cabeça de Cristo. Ponto, irmãos. Não há dificuldade alguma. Está se estabelecendo que aquele que tem maior poder, maior autoridade, maior soberania, total soberania, total senhorio, total domínio sobre todo o universo, jamais agiu de modo ditatorial. Pelo contrário, Deus ainda concedeu ao ser humano a capacidade de dialogar. Você vê isso em diversos textos da Bíblia, centenas de textos da Bíblia. Deus ainda concedeu a imagem e a semelhança do homem com Deus. Deus ainda concedeu o livre-arbítrio, a possibilidade de você escolhê-lo ou não. Então, é um tipo de autoridade participativa, é um tipo de autoridade dialogal, é um tipo de autoridade fraterna, é um tipo de autoridade amorosa. E assim como Deus propõe para Cristo e para o homem essa autoridade amorosa, incluindo o livre-arbítrio, por exemplo, ele deseja que entre nós haja, para que não haja uma anarquia, ele deseja que entre nós também haja um princípio de autoridade. Simples assim. Simples assim. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Ponto. Aleluia. Glória a Deus. Todos estamos debaixo da soberania e do senhorio de Deus. E na relação homem-mulher, o propósito de Deus é que o homem fosse para com a mulher exatamente aquilo que Deus foi para conosco: fraterno, amoroso, dialógico, capacidade de dialogar, né? Que fosse capaz de entender as necessidades, capacidade de conversar, capacidade de ouvir, capacidade. Eu me lembro de Deus e Abraão dialogando sobre o fim de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai conversando com ele, e se tiver tantos justos, O senhor vai destruir? Não, não, não, não. Não vou destruir, não. E se tiver menos? Ah, também não vou destruir. E se tiver menos? Também não vou destruir. Uma postura de diálogo. No Jardim do Éden, Deus vinha dialogar com o ser humano, conversar com ele, desde o princípio das coisas, desde o princípio da criação do ser humano. E se você acompanhar a Bíblia inteira e não pegar um versículo isolado ou um capítulo isolado, você vai ver uma atitude de Deus sempre pronta a conversar. No Antigo Testamento, conversar muito com Israel, chamar Israel à santidade, exortar Israel quando adorava outros ídolos, advertir contra as consequências de uma idolatria. No entanto, infelizmente, em muitas ocasiões, Israel acabou pendendo para a idolatria e arcou com as consequências. No Novo Testamento, é mais maravilhoso ainda. O Deus encarnado, Deus que se fez ser humano, estava pronto a dialogar com todas as pessoas. Todas as pessoas, aqueles que eram considerados impuros, aqueles que eram considerados ladrões, aqueles que eram considerados portadores de uma enfermidade, Deus esteve pronto. Aquelas que eram prostitutas, e por extensão, claro, quem prostituiu-se com elas, Deus estava pronto. Ele dialogou até com quem teve controvérsia. Jesus teve controvérsia direta com os grupos religiosos do seu período, basicamente fariseus e saduceus. Ainda assim, ele conversa com elas. Ele conversa com essas pessoas. Ora, se Deus, se Jesus tem uma postura de diálogo, de amor, de fraternidade, de chamado à santidade, de exortação para que não caia em idolatria, o que ele esperava do homem, agora eu me refiro ao não ser humano, mas ao masculino, o que ele esperava é que o masculino tivesse a mesma postura que ele teve, o que não aconteceu, infelizmente. Aconteceu em situações especiais, certamente, ao longo da história, homens tiveram uma postura maravilhosa e não tiveram problema na sua família. Mas, infelizmente, ao longo da história, o masculino humano foi se empoderando de tal maneira a se tornar ditador, a se tornar arbitrário, a se tornar não capaz de dialogar, a se tornar uma pessoa que escravizava e espancava mulheres e assim por diante. Isso enfraqueceu por demais a figura do masculino humano e isso ficou introjetado na cultura ao ponto de, em algum momento da história, particularmente, nós tivemos vários momentos da história onde isso eclodiu. Mas, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, num momento chamado Revolução Cultural, há um levante da história, há um levante cultural onde há uma revolta contra o masculino, e essa revolta contra o masculino gerou um esvaziamento da postura do masculino humano, fazendo com que o masculino humano se tornasse cada vez mais débil, mais frágil, mais rejeitado, como uma espécie de reação, uma vingança, né, do feminino humano. E aí nós estamos vivendo nesses últimos 70 anos. É claro que nessa revolução cultural, direitos sociais foram conquistados. Direito ao voto, direito a estudar. Que coisa maravilhosa, as mulheres estudando, pessoas da minha família e da igreja. Eu vejo mulheres que estudaram e depois de estudar estão fazendo ou já fizeram carreiras profissionais excelentes. Isso tudo era tolhido durante uma boa parte da história. Então, mulheres estudando, conquistas sociais, né? Mulheres estudando, mulheres trabalhando, mulheres ocupando cargos, os mais diversos, no trabalho, nas empresas, até no Estado, no governo do Estado. Isso ainda tímido. Penso que isso ainda vai crescer muito mais. Mas tudo isso tem como pano de fundo que o ser humano masculino toliu, toliu o ser humano feminino e fez com que isso ficasse introjetado, ficasse no inconsciente coletivo. E num determinado momento da história, quando a história já, depois da Segunda Guerra Mundial, já estava sobremodo cansada de tudo o que aconteceu, não foi só isso, né? Tem questões políticas, econômicas, questões sociais como essa, questões ideológicas. Há um leque de situações. Mas uma das coisas que aconteceu na Revolução Cultural é que as mulheres então começaram a dizer: opa, opa, eu tenho direito a estudar, eu tenho direito a trabalhar, eu tenho direito a conquistar, eu tenho direito a ocupar funções que os homens ocupam, e nada disso contraria a vontade de Deus. Aliás, Deus poderia ter escolhido não o homem masculino, né, o ser humano masculino, para ser o cabeça da mulher, como, se fosse vontade dele, poderia ter escolhido a mulher como cabeça do homem. Deus, se tivesse feito isso, teria feito uma decisão boa, perfeita e agradável também. Então, não há problema. O único problema que nós estamos vivendo nos últimos 70 anos aproximadamente, é o esvaziamento da figura do masculino. O masculino cada vez mais frágil, o masculino cada vez mais rejeitado, o masculino cada vez mais débil, o masculino cada vez mais mesmo afeminado, o masculino cada vez mais reconhecido como incapaz, como incompetente, como, né? Tudo isso. E com isso, a rejeição do texto bíblico. Vai ver, Deus escolheu errado, ou então, para muitos, né? Ou então, eu não quero saber da Bíblia por causa desse texto. Um absoluto equívoco. Absoluto equívoco, porque Deus é o cabeça de Cristo e Cristo não reclamou nada de Deus ser o cabeça. Cristo é o cabeça do homem, do masculino, e o homem foi muito feliz como Cristo sendo o cabeça. E o homem, cabeça da esposa, e as esposas foram felizes em alguns casos e muito infelizes ao longo da história. Porque os homens se tornaram, como eu disse, arbitrários, ditadores, treslocados, capazes de fazer o que queriam com as mulheres, as filhas, vender as filhas, negociar as filhas. Não estou falando em caso de dívida, mas fazer casamentos políticos envolvendo filhas. Então, é responsabilidade do homem, do masculino, não ter adotado a imagem e semelhança de Deus. Se o homem, o masculino, tivesse adotado a imagem e semelhança de Deus, nada disso teria acontecido. Se fosse a mulher, da mesma maneira. Se tivesse adotado a imagem e semelhança de Deus, nada disso teria acontecido. Ponto final. Irmãos, não há menor sombra de dúvida. Mas Deus escolheu, por causa da tradição judaica, da tradição bíblica, Deus ter criado primeiro o homem, depois criado a mulher. Então, Deus delegou ao homem ser o cabeça da mulher. E só que delegou essa autoridade para que ele fosse igual. Igual não é possível, mas a imagem e semelhança de Deus, amoroso, fraterno, capaz de dialogar, capaz de compreender as necessidades, capaz de pedir perdão, capaz de perdoar, capaz de tratar bem, tratar com respeito, reconhecer as necessidades das mulheres. Se isso tudo tivesse acontecido como Deus fez com o ser humano, nada de mal teria ocorrido. Portanto, eu afirmo contra a cultura, não contra os avanços sociais dos últimos 70 anos. Sou totalmente a favor dos avanços sociais. Mas contra a cultura de esvaziamento do masculino, do empoderamento das mulheres, e esse empoderamento acompanhado do esvaziamento da figura do masculino, tornando o masculino um ser grotesco. Então, eu sou absolutamente contra e sou absolutamente a favor do que o texto bíblico descreve. O que o ser humano, o texto bíblico descreve no versículo 3. E aqui praticamente a gente encerra isso. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Se observado isso, mundo ideal. Se não observado, o que nós vimos? Ok, glória a Deus, vencemos a primeira etapa. Somos totalmente a favor de o homem, a imagem e semelhança de Deus, ser o cabeça da mulher. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Aqui nós estamos falando de usos e costumes. Eu preciso explicar isso para você. O costume oriental dos homens, o costume oriental vigente até os nossos dias, de descobrirem suas cabeças ao entrar num local religioso ou sinagoga, mesquita, e das mulheres cobrirem suas cabeças como símbolo de honra a seus maridos, era muito anterior a Paulo e é muito posterior, né? Esse dado cultural era tão forte que costumava-se rapar a cabeça das prostitutas e mulheres pagãs em adultério como sinal público de desonra. Veja, é um costume da época, anterior à época de Paulo e posterior à época de Paulo. Algumas mulheres estavam confundindo sua posição de liberdade em Cristo e igualdade de direitos em relação aos homens e cortando os cabelos ou retirando o véu, o manto de sobre as cabeças em sinal de protesto. Bom, esse é um uso e costume. Há algumas denominações muçulmanas, cristãs, que ainda adotam essa questão do véu. Ah, nós temos que ter respeito por eles? Sim, temos que ter respeito pelas pessoas e pelos seus usos e costumes. Todavia, essa é uma questão que não é obrigatória. Eu vivo falando para vocês, se nós fôssemos adotar todos os usos e costumes da época de Jesus, da igreja primitiva, então teríamos que usar sandálias que Jesus usou, a túnica que Jesus usou, os apóstolos, as vestimentas dos apóstolos. Teríamos que construir casas cujo telhado, lembrem que nós estamos falando do Oriente Médio, os telhados eram praticamente cobertos com uma madeirinha e uma palha, às vezes só palha. Então, essas são questões de uso e costume da época. Nós não precisamos observar essa ideia do véu no cabelo. Nós não precisamos usar a ideia de cortar o cabelo, raspar a cabeça, coisa parecida, porque isso é uso e costume de 2000 anos atrás no Oriente Médio. Tá bem? Ótimo. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça. Mesma ideia, tá? Visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, era um princípio, um conceito que eles tinham. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Ora, esse sinal de autoridade não é preciso ser expresso com um véu na cabeça, né? Na Igreja Católica também isso é presente, nas igrejas, em algumas igrejas pentecostais isso ainda é observado, mas o reconhecimento da autoridade não se dá por usar o véu, se dá pela postura do dia a dia, né? Versículo 11: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Olha a beleza do final. Tudo provém de Deus. O restante é uso e costume. Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Paulo também teve que lidar com essa questão em Corinto. Corinto, irmãos, irmãs, foi um desafio pastoral, imenso. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Bom, os nazireus lá no passado tinham cabelos compridos por um voto e não eram considerados como desonra, né? Samuel teve o cabelo comprido e não foi considerado como desonra. Então, aqui é uma situação própria, porque eles estavam vindo de realidades pagãs, realidades não cristãs. E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória, isso é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus, espetacular, como Paulo fecha. Se alguém deseja fazer disso uma polêmica, estava tendo uma polêmica na igreja de Corinto. Paulo fala assim: eu não vou fazer polêmica por causa disso. Porque Paulo estava vivendo nesse contexto, trabalhando com uma igreja de Corinto complicadíssima. No primeiro século, era costume no Oriente os homens usarem os cabelos mais curtos do que os das mulheres. Paulo não acha importante discutir costumes locais, temporários, culturais. Olha, olha, observe, ouça. Paulo não acha importante discutir costumes locais, temporários ou culturais. Se Paulo não achou e está no texto bíblico, eu vou achar, você vai achar, desde que esses procedimentos não transgridam princípios básicos do Evangelho de Cristo. E aqui nós encerramos o primeiro bloco e eu me considero bastante satisfeito por ser uma devocional. Eu me considero bastante satisfeito. Faço questão de repetir. Se é um estudo, uma exegese, um estudo profundo do texto para traduzir, então eles vão discutir a questão linguística, a questão cultural, a questão sociológica, a questão literária. Tem uma irmã minha amada que fala assim: pastor, mas quando o senhor fala, eu não vou tratar isso, irmã. A resposta é para você em particular. Não é possível. Matematicamente não é possível. Tá bom? Não é possível matematicamente tratar todas essas questões literárias, a crítica da forma, a questão da autoria, a data. Numa devocional assim, não é possível. Não há tempo, não há. Eu falei, é uma questão exata, matemática mesmo. Se você pretende fazer uma devocional sobre um capítulo em 40 minutos, 50, uma hora, não é possível. Isso é matéria para se fazer um trabalho de 30 páginas. 40, 50, 70 páginas, se for já uma tese de mestrado, 150, 200, se for uma tese de doutorado. O que nós estamos fazendo aqui é lançar luz para que você reflita, tá bem? Muito bem, encerramos o bloco 1, Cristo, cabeça de todos, o homem deve ser o cabeça da mulher, mas agir como Cristo, e a mulher deve ser submissa ao homem e cabeça da família também, mas a imagem e semelhança de Jesus. Tá bom? Segundo bloco, usos e costumes. Terceiro, o mais bonito, a ceia deve expressar o amor cristão, e Paulo teve problema também. Paulo teve problema também. Quero ver, pastor. Então vamos lá. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Hora da Santa Ceia, irmão. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Versículo 18. Versículo 19. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Olha o que eles estavam fazendo. Porque quando comeis Cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. O que acontecia é que uns vinham e comiam a Santa Ceia e deixavam os outros. Traduzindo, quem é que comia? Os mais ricos. Quem é que comia? Os senhores dos escravos. Quem é que comia? Os mais abastados. Quem é que comia? O dono dos servos. E quem é que ficava para trás? Os escravos, os servos. Então Paulo vai dar uma sapecada na igreja. Versículo 21. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Ninguém está se embriagando com suco de groselha aqui, viu, irmãos? Só para ir reforçando, principalmente aos da tradição wesleyana, ninguém se embriaga. Claro que a gente entende o problema da Revolução Industrial, as portas lá da Inglaterra, a gente entende tudo isso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando aos que nada possuem? Pronto, ficou claro aqui. Uns se embriagavam, comiam, bebiam. E desprezavam quem? Humilhavam quem? Os que nada possuem. Os pobres ficavam para depois. Se sobrasse comida, se sobrasse da ceia, se sobrasse do vinho, eles tomavam, né? Então Paulo vai dizer: que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. E aí Paulo vai dizer um texto que nós sempre usamos na Santa Ceia, belíssimo. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo depois de haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Entenderam indignamente? Entenderam indignamente? Ora, você chega primeiro. A mesa está servida. Não era com um pedacinho jamais. Nesse momento já não era só mais com um pedacinho de pão e um cálice de vinho para todos, né? Provavelmente, ou um pouco mais de vinho. Não, a mesa estava servida. E eles, os mais abastados, comiam até se empanturrar e bebiam até se embriagar. E aí Paulo vai dizer: quem beber desse cálice, palavra do Senhor, né, que Paulo repete, quem beber desse cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Irmão, Santa Ceia é corpo e sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Esse versículo 30 é pesadíssimo. Quem toma indignamente, bom, nós falamos lá de Corinto que tinha esse abuso, mas tem outros abusos, né? Pessoas que vão inadvertidamente ao momento da Santa Ceia e participam do corpo de Cristo, participam do sangue de Cristo e têm mil problemas de relacionamento. Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com outros parentes, não pedem perdão, não se quebrantam, não tomam a decisão de perdoar. Se a pessoa já morreu, não toma a decisão de liberar perdão mesmo para essa pessoa que já morreu. Há dissensões, há contendas, há polêmicas e tudo isso é considerado indigno. Por que é considerado indigno? Porque esse é o corpo e é o sangue de Jesus. A ideia dos protestantes, de modo geral, simboliza, não está no texto, viu? Então, quero ser muito fiel a todos. Assim como não está no texto que só o sacerdote toma do vinho e o corpo come da hóstia, né? Porque na hóstia está o sangue, tal. Não, não, não está no texto isso. Todos tomavam juntos, nos dois casos. E os protestantes vieram com a transubstanciação, vieram com a consubstanciação e vieram com Zwinglio. Não é o corpo, não é o sangue, como não passa por um exame científico, você vai ver que é pão, é farinha e é vinho, então não é o sangue, então simboliza. Querido, o texto não está dizendo que simboliza, misteriosamente torna-se, misteriosamente torna-se corpo e sangue. Esse é um momento sacro santo. Sacro santo. Ninguém está dizendo que simboliza aqui. Ninguém está dizendo que tem uma porção de corpo e uma porção de substância do pão. Ninguém está dizendo que é isso, aquilo, é o corpo, é o sangue. E não é uma questão de ser literalista, é o óbvio. Jesus serviu para os discípulos e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então a discussão no início da Idade Moderna, né, 1517 com Lutero e aí por diante, né, quando tudo tinha que ser provado, aí eles queriam provar se o corpo era corpo mesmo, se o sangue era sangue mesmo. Também por causa do lado do Concílio de Latrão, onde no Concílio de Latrão, São Tomás de Aquino disse que havia uma transubstanciação. Então aquela substância tinha se transformado por completo. Não, não se transformou por completo. Se passar no exame, então, você vai ver os componentes do pão e do sangue. E por isso, na Idade Moderna, vai se fazer. Acontece que tem um dado aqui chamado mistério da presença. Qualquer aluno de segundo ano, desde que seja uma faculdade séria, né? Qualquer aluno de primeiro, segundo ano sabe entender que há coisas que nós não alcançamos. A razão não alcança. Qual razão pode alcançar a amplitude de Deus, a infinitude de Deus? Qual razão pode alcançar? Aí um teólogo e filósofo jansenista crava uma frase que é até usada em música popular brasileira, mas eles não têm a menor noção do que estão falando, né? Eles pensam que é uma declaração simplesmente de amor, né? Mas ele vai dizer assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Esse filósofo e teólogo se chama Pascal. Ele vai dizer: o coração, o centro da vida, tem razões que a própria razão, o máximo da razão humana, não vai alcançar, desconhece. Isso se chama mistério. E aqui eu me satisfaço mais uma vez por deixar essa luz para você pensar. Quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor é o corpo. Come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão há entre muitos fracos e doentes e vários que dormem. E muitos estão fracos espiritualmente e podem ser fracos emocionalmente, fisicamente, porque tomam inadvertidamente a santa ceia do Senhor. Gente criada na igreja, que se habituou a rituais religiosos e vai lá participar da Santa Ceia, fica fraco espiritualmente, porque não entendeu o mistério da presença. Outros ficam doentes, doentes, adoecidos. E vários, pior, hein? Vários que já dormem. Por quê? Porque tocaram no Sacro Santo. Tocaram no Sacro Santo sem nenhum temor e tremor da presença de Deus. Para encerrar, versículo 31, contudo, se nós tivéssemos a cautela, olha aqui, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, opa, o texto não está falando para julgar os outros, não. Coisa preferida dos religiosos. A coisa mais preferida dos religiosos, de modo geral, agora não vou citar nome a nome das mais diferentes correntes, né? Desde lá da origem até agora, mas é a coisa mais preferida, julgar os outros. O texto diz 31. Se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Querido, julgue a si mesmo, não julgue teu irmão, não. Eu vou repetir. Querida irmã, julgue a si mesmo, não julgue outra pessoa, não. Você não sabe nada sobre ela. Você não sabe nada sobre o coração dela. Nada é nada. É por isso que o assassino Moisés depois foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel. É por isso que o promíscuo Davi, com a sua armação de quadrilha, formação de quadrilha, assassino de Urias, adúltero com a mulher de Urias, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E assim, Rute, a Moabita, foi acolhida no seio de Israel e depois veio fazer parte da genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta, foi acolhida no seio de Israel e veio fazer parte. Judá, que tinha sido um homem mau, depois se arrependeu. Então, você vê na Bíblia a história de centenas de pessoas que se arrependeram e se transformaram. Paulo, que se transformaram em pessoas extremamente agradáveis a Deus, Não só pelo comportamento externo, é porque Deus conhecia o coração deles, Deus conhece o coração de todos nós. Então, um conselho do versículo 31: contudo, se nós tivéssemos a cautela, irmãos, cautela, cautela, cautela, acautelai-vos de julgar a nós mesmos. Se nós tivéssemos a cautela, vamos nos acautelar. Acautelai-vos e julgue a si mesmo, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Ah, esse pode julgar, e ele julga, e ele corrige, para que nós não sejamos condenados juntamente com o mundo. Deixa ele julgar. Ah, mas é que eu estou vendo tal consequência, e essa consequência eu aprendi num texto isolado lá de cura interior. Você está fazendo bobagem. Acautele-se, julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. Não julgue o outro, porque aquilo que para você é considerado abominável, para o outro não significa rigorosamente nada, porque Deus conhece o coração dele e dela. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados pelo mundo, juntamente com o mundo. Os dois últimos versículos, portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Ceia é um momento comunitário, é para tomarmos todos juntos. É para tomarmos todos juntos, comermos todos juntos. É o corpo e sangue de Jesus. É o corpo e sangue de Jesus. Zwinglio foi um homem extremamente usado por Deus, mas fruto do seu tempo, né? Fruto do início da modernidade. Irmãos, eu ia dizendo, e para fechar, portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Esse é um momento comunitário, não é um momento para grupos privilegiados ou para um ou para outro, é para todos nós. E para encerrar, versículo 34: se alguém tiver fome, coma em casa. Não é para encher a pança lá na igreja, não. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitá-los. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos perceberam que eu também hoje não utilizei as notas porque eram imensas. Não usei a devocional de abertura e não usei as imensas notas, que são importantes. Depois você pode consultar, notas de rodapé. O que importa mesmo é, primeiro, Deus é o cabeça de todos nós e ele é o modelo para quem quer ser cabeça. O homem é o cabeça da mulher, mas tem que ser a imagem e semelhança de Cristo, não pode ser um treslocado. Nem um arbitrário, nem um ditador. A mulher é cabeça do lar, também tem que ser a imagem e semelhança de Jesus. Usos e costumes da época, nós não precisamos seguir à risca, porque senão nós vamos ter que construir casas idênticas a deles. E tantas outras coisas, não vamos à internet, não vamos ao automóvel, não vamos a nada disso, né? Então, É simples você pensar nessa questão. E por último, a Santa Ceia. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e que você participe da Santa Ceia com temor e tremor, simplesmente não julgando a ninguém. Julgue a si mesmo e deixe que Deus julgue as pessoas e participe da ceia comunitariamente em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo, o mistério da presença na Santa Ceia seja conosco. Com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente, onde será revelado por completo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.